6721, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Bem, 2 mil pés, reporte estabilizado, até 2 mil. Ingressando no pátio principal. E o senhor número 3 no ponto de espera, prosseguindo pela Táxi Índia. A frequência da torre 18.6 e o ajuste no 015. Tenha uma boa viagem. Seguindo o TAN número 3, no 8.6, 12.0, 1.5. Táxi pelo pátio principal. E reporte no través do gate 612. O senhor vai contornar o pátio principal e vai se dirigir para o pátio 3, não é isso? Ok, o senhor vai ingressar agora no principal e reporte no través do 612. On the ground at 4-0, clear runway via taxiway Echo. Ground 121, that's 19. Para 2 mil pés, o ajuste no 013. 2 mil pés com ajuste padrão para 3804. Confirmando, ajuste no 013. Ao 9015, desculpa, não entendi do errado, obrigado. No 94 não tem livre pouso na 190, vento 1-10 graus, 1-0 nós. O gol 1-94. Tem livre pouso na 190, 1-94. For round 121, that's 19. Go 1754, clear taxi via Alpha report before taxi A Juliet. O Lima, o Zulu Lima Tango, qual a posição no pátio? Já avistado. Ingresse agora no pátio 3, é a primeira intersecção, a interseção à sua direita. O meu Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, é seu Pico Assunto, já ingressando seu circuito para curso. O meu Oscar Bravo está visual com a aeronave no marcador externo, para final da 1-0. Então, vai ingressar na retaguarda do tráfego no marcador externo. Vai curvar à esquerda com base pela direita, o Romeu Oscar Bravo, na retaguarda do tráfego no marcador externo. Bravo. Gol 1941 no solo aos 42, livra a pista pela direita, solo 1219. Livra pela direita, 219, solo 1941. To gate 09, go 1754. Foi o WebJet 6721, passo policial, baixa travada. O WebJet 6721, não continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, retorno 30 graus, 199. Vem, aguardando diretamente, avisou. Este é o número 7. Alfa Juliet, com gate 7, 1941. Reduz a velocidade para aproximação. Reduzindo para a mínima, 3804 para a mínima limpa. Santa 3804. Tripe 5490, após a passagem do tráfego nacional, ali mantém pista no zero. Tá visual com o tráfego? Romeu, Romeu Lima, prossiga. Ok, tá autorizado Irecê, inicialmente restrito no a 1 mil pés, no corredor forte, decolando da 17 com curva à esquerda. Aguarda a liberação do controle para acender ao nível 085 e prosseguir direto para Irecê. O controle opera em 119 decimal 8, a torre 118 decimal 6 e o transponder é o 5454, o triplo Romeu Lima. Pouso pairado. O vento 120 graus, 10 nós. Romeu Oscar Bravo, reporta no solo controlado. Webjet 6721 no solo, os 45 livre a pista pela direita, solo 1219. E 219, André. Chame a torre para acionar o ajuste ao 015. Solo Webjet 6721, livrando 62. Web 6721, táxi autorizado via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette, camarada, tá aqui. TAN 3804, compete para o Sinação, chame torre, 1-8-6. Torre agora, TAN 3804, muito obrigado, tenha um ótimo dia, Sandro. Autonomia, o triplo Romeu Lima? Tive acionamento e reporta para o táxi, triplo Romeu Lima. Torre TAN 3804, está só localizador aguardando o glide com a pista à vista. 3804, reporta no externo, baixado travado. TAN 3804. 3804, sente, pode ir. Fica ali, Moeco, tá na escuta do, do solo? Fica ali, Moeco, na escuta da torre? Tem condições de taxiar um pouco mais à frente para início do pushback aqui no pátio 1? Agora eu estou mais. Limazul, Golf, chame a torre, 1-8-6. Autorizado, Vitória da Conquista, o nível é o 200, decola da pista no zero, curva à direita, a subida é Arbor, após esta posição, prossiga direto para a Conquista. O controle 119 decimal 8, acione 5452. Roda no 7. Marcador externo, trem baixo, travado, TAN 3804. TAN 3804, continua a aproximação, aguardando o pista livre no pistão 0, no, o vento 1409, 1940 graus, 1909. TAN 3804, sente. Grupo Romeu Lima, autorizado táxi até o ponto primeiro da pista no 7, reporte para ingresso. TAN 3566, sem identificação, chegada a Mari, desça para o Anjo 050, foi na proa de Itapa. 050, voa de Itapa, TAN 3566. O triplo 5490, decolou? 5490, decolou dos 48, controle 19, desceu a 8. 9, bom dia, obrigado. Está autorizado, São Paulo. O nível é o 3620, decola da pista 10, com curva à direita, subida da El, após da El, Leta, após Leta, DCT, Bridge. Bridge interceptei o peso Lu no meia, até Belo Horizonte. E após Belo Horizonte, DCT, Trive, e após conforme o plano. O controle opera em 1,9 decimal 8, acione 5465. Correto, tá 3605, chame pronto para puxar e acionar. Tá 3895 ali, mantém que estou no zero. Mantém na matéria, tá 3895. Tan 3804 no solo 50, livra a pista pela direita, solo 1 do 19. Livrando pela direita, chama o solo Tan 3804, bom dia. Salvador, boa tarde, bom dia. Bono 328, essa dedicação é chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Bom dia, bem-vindo, táxi Alfa, reportante da Júlia. Muito obrigado, reportante da Juliette, 3804. Bem, chegou no 328. Papatango Lima Zulu Golf, seu solo 51, confirma o pátio aqui se destina. Gente, o Lima Zulu Golf vai ingressar na Quebec e vai fazer o backtrack na Quebec para ingresso no pátio 5, Lima Zulu Golf. Da Ponte Lira Voyeld e Interceptor Vice é conforme. 5470 Transponder, controle opera em 199.8. A decolagem da pista 0, vento 130 graus, 119. Livre decolagem. Livre decolagem, está apresentando. Zona 44, sem indicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. 070, Mari, 344. Ingressa Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, obrigado. O azul 489, só confirmando então, a saída é da El Leda, após Leda Yield. E o transponder é o 5470. O 3, chame quando for no puxa, acionar. Você confirma, o parceiro te chamou pronto? Estou com a Airbus na retaguarda que vai cruzar e vai finalizar no 11, estacionamento. Após o tráfego estar livre no, na remota, chama o táxi. 3895, decolado ao 53, controle 119.8. 119, o TAN 3, 198, TAN 385. Letra 3895, boa tarde. 3895, contato radar, subjetivo 340, saída da Eoleda. Da Eoleda, possibilidade de boa lida da presença, 3895. 3895, autorizado da El. Direto da El, tá 3895. Esquerda, esquerda, o TAN 3566, proa 045 por 5 milhas. Sim, TAN 3566. Na 3566, após desvio, voo Ituna, desça para 2000 pés. O ajuste é 190 no... Após desvios, vai 4 horas de Ituna. Confirma ajuste, por favor. O ajuste é 190 no 5. Autorizado LS, é ponto estabilizado. Rono 328, desça para o NIL de voo 050. Confirma a velocidade de casa. Para 050 é o 2709. Pouco baixo, rádio. O 393. Vamos lá. Galeão 380 aprovado. Rota via Pesolo 90. Da cola puxando 90, curva direita. No perfil da Dael, Leda, poste Leda, voa bridge. Auto-interceptor via e segue conforme. 5472, código transponder, controle opera em 199.8. Gol 1600, desça para o New Joe 070. Cidade também boa. O 3193, chame no 10 para o posicionar. Controle o Oscar Lima Eco. Lima Eco, mapeando 1000 pés no corredor forte. Quando 1000 pés, corredor forte, o Oscar Lima Eco. Na 3, tô no 44, prossiga. Tem Stan 3, tô no 44. 3228, reduz velocidade. 2109. Na 3128, reduz velocidade para 2109. Gol 3128, reduz velocidade para 2109. 2109, 322. Aprovado o táxi participal, Índia e Alfa, até o ponto de espera do 90, torre 186 quando lá, o ajuste 90 no 5, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera 18.6. Bom voo, bom voo, bom sábado. Muito obrigado, bom. Alistá 3144. Gente, está 3144. A Triple Romeo Lima, decolada aos 5-7, reporta para o cruzamento da pista 1028, Triple Romeo Lima. Reporta para o cruzamento da pista 1028, autorizado o cruzamento 1028, reportando o eixo 1028 livre, o Triple Romeo Lima. Só terminar a Caju. Tá, gente, aguarde para o 065, ó, primeiro. C21 não é portal 330, só um minuto, copo, prepare a mão. Controle o Oscar Lima Eco. Prossiga, Oscar Lima Eco. É possível uma curva esquerda aqui, para livrar uma formação que tem aqui uma chuva, e a gente não vai interessar na terminal Aracaju. A nossa magnética 307 para destino. Gente, Oscar Lima Eco. localizar 3895, chama Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. Controle 119 decimal 8, triplo Romeu Lima. 19 vezes, obrigado. 3295. Controle Salvador, boa, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, transferiu. Cona 697, contato radar, chegada Bonf, desça para o New Jô 080. 080, tá bom. Controle Salvador, boa, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, transferiu. Romeu, Romeu Lima, mantém com os seus slides. Vai manter. É, mas foi autorizado inicialmente pelo solo, manter o coelho do Fox para posteriormente a proa direto direto. Se autoriza, está presente? O código transponder, controle opera 199 decimal 8. 2330, apontamento 199, temporariamente, o que é na bomba, o Brasil, já tem transponder, 198, controle. Correto, portão 4, chama o quanto para o posicionar. Tem livre a decolagem da pista no 0, vento 130 graus, 109. Informa o tráfego no litoral norte, é um tráfego de pequeno porte. Não efetua, não, no rumo nordeste não influencia na sua decolagem. Desça para 3 mil pés, com ajuste no 015, para 3144. 3144. Voo no 328, desça para 2 mil pés, autorizado EBS, reporte no localizador estabilizado. Para 2144, está estabilizado, 1328. 35490, chame Recife, frequência 12545. Romeu Lima e o papá, Oscar Lima Eco, informe estimado de pouso. 3566, reporta no marcador externo, 3566. Vai reportar, 3566, informe perdeu o contato com o controle. Sim. Passarido 2230, decolada ao 02, controle 119, decimal 8. Controle 198, obrigado. Controle, boa tarde, passarito 2230. Passarito 2230, contato radar, manjou 200, sai da arma. 200, sai da arma. Gol 1600, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no... Para 4 mil no 0 no... O gol 1600. Gol 1600, reduz velocidade para 2109. Bonfins, 342, só repetir o PLB, por favor. 1-0-3-4. 03, táxi Índia Alfa 18-6, ponto espera com a torre, ajuste no 0, no 5, bom voo, boa tarde. Reporte autorizado. 2000, reportará 3144. Romeu Lima, suba até o 035, 3500 pés. Ok, ciente, desça para 3500 pés então. O Tan 3144 está autorizado no LF, reporte localizador. Reportará 3144. O 924, identifique chegada Mari, desça até o 050. 050, vai voar na 050, região informação. Gente, voo 600, reduz para 170 nós, desce para 3.000 pés, 1.015 ajuste. 3.000 com 1.015, reduzindo 1.070 nós, 1.600. Voo no 697, tráfego posição 11 horas. Está aproximadamente 15 milhas, mantendo 4.500 pés e o adicional está mantendo 3.500 pés. Voo no 697. Responder controle, opera 199, décima 8. Pique autorizado Aracaju, nível 230, decola do 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5506, controle 1998, igual 1806. Portão 7, o condutor para o puxo acionar. Chamado. 3230, confirma para o controle? É o 2230, passarela, um pouquinho esquerda para levar. Passarela 2230, informa a proa e por quantas milhas vai ser o desvio? Direto. É, proa aproximadamente a 245 e umas 60 milhas. Utilizador pista vista, já 3144. Então, 3144, com prestigio de informação, torre 1836 da meia. 2806 é boa. Passarela 2630, autorizado. Gol 1603, autorizado, LS é posto, autorizado. 2000, vai reportar estabilizado, gol 6006. Tem que ser autorizado, de imediato. Gente, então após a passagem do tráfego ali, mantém. O 504, código transponder. Controle opera em 119, decimal 8. 44, reporta no externo, 3144. Reportará. Quando falando para o push, pega acionamento. O 3566 Juliette, por remota 12 do pátio principal. Remota 12, pátio principal, 3566. Noite 06, na escuta? Noite 06? Estou em Interterra, 3144. 3144, informo que continua a aproximação, aguarde pista livre, o tráfego iniciando decolagem da 10, TAN 3144. Guardando, 3144. O azul 4089 tem livre a decolagem da 10, vento 150 graus, 9 mais. Romeu Lima, traça sua direita 5 milhas. Rádio 060, gol no 697. Gol no 697, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4.015, gol no 697. Ô, Cid, mantém a posição, aguardando para iniciar no 8. Tá 3144, tem livre, pouso 990, vento no 3.